A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Get ready, here we go. Ready for another jukebox. Pois é, parecia que estava assim numa rádio americana, mas não, estamos mesmo aqui para recordar os grandes sucessos das canções dos anos 70, 80 e 90, e hoje começamos com os anos 90. What is Love, de Hathaway. Lembra-se? É uma música bem dançável. Depois vamos até ao ano de 1986 para recordar outro tema que todos conhecem. Stranglers, Always the Sun. E para fechar, como habitualmente, com chave de ouro, a nossa Jukebox Love, com um slow fantástico, Vulnerable, do Roxette. Diga lá, onde é que se ouve mesmo boa música? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Like these, no one should she's gently conquering my mind. There's nothing words can say. She's colored all the secrets of my soul. I've whispered all my dreams. But just as nighttime falls, this vision falls apart into a riddle of the heart. Yeah, she's so vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Mesmo o final da nossa rubrica de hoje, mais três recordações fizeram parte do painel, Roxette com Vulnerable, pelo meio Stranglers Always the Sun e o início com a Dance Music, Dance Power, dos anos 90, Hathaway com What is Love. E é assim mesmo que a Jukebox traz até si os melhores sucessos. Se gosta de recordá-los, não perca a próxima emissão, aqui na sua rádio de sempre. Jukebox.